Então é o seguinte, ó, eu vou dizer assim, ó. Preste atenção, hip hop está aqui. Aí vocês vão responder. Os manos e as minas vieram pra curtir. Os manos e as minas vieram pra curtir. Os manos e as minas vieram pra curtir. Hip hop por aqui. Hip hip hop, hip hip hop, hip hip hip hip hip hop, hip hip hop, hip hip hop, hip hip hip hip hip hip hop por aqui. Quatro elementos compõem a cultura hip hop: o DJ no scratch, grafite, breaking e o rap. Quando eu era pivetinho, era o tempo da soul music, James Brown. Aí veio o funk, o original. Aí sim ficamos conhecendo a cultura hip hop. Conheça a história, mano. Conheça a história, mina. Hip hop por aqui. No meu tempo de pivete era soul, não tinha scratch. Ligado em James Brown, me criei no meio black. Linho, mano, velho, tinha proceder. Me ensinava muita coisa, não ficar do lado. Ei, namorando, dançando, brincando. Em paz, voltar pra casa, tem gente esperando. Na primeira vez que eu saí para dançar, eu era pivetinho, sempre gosto de lembrar. Foi quando começou um novo som, que barato. The Bricks, Kurtz, Blow, era funk falado. Logo veio ela, o melô do Tagarela. Rappers Delight, curtimos muito ela. Inocentemente, com Sugar Hill Gang, a palavra hip hop apareceu. Consciência coletiva valoriza a autoestima. Aqui vai a resposta do que aconteceu. Vamos lembrar. É isso aí, pessoal. Agora eu quero ver todo mundo junto no refrão. Preste atenção, hip hop está aqui. Vieram pra curtir. Preste atenção, hip hop está aqui. Os manos e as minas. Preste atenção, hip hop está aqui. Preste atenção, hip hop está aqui. Então, hip hop é assim. Trocamos energia do começo até o fim. Sem treta, sem arma, sem droga. Com manos do break, tem racha na roda. Festa bonita, de gente sofrida. Que nunca desiste, acredita na vida. Mano também tem consciência e alegria. Rap, skate, break, grafite e harmonia. Razão original, é mais que pensamento. Mostramos nossa força, vem aqui de dentro. Rapper brasileiro, calejado pela vida. Autoestima, valoriza minha, sua, a nossa rima. Todo meu Brasil tem semente germinada. Quanto mais pisão na gente, mais crescemos na parada. Eu quero e você quer. Queremos ser felizes, unidos no refrão. Meus irmãos, assim é que se diz. Eu quero ouvir. Preste atenção, hip hop está aqui. Preste atenção, hip hop está aqui. Preste atenção, hip hop está aqui. Preste atenção, hip hop está aqui. Você que se ligou, é mano sangue bom. Meu nome é Bud X, mano velho nesse som. Família consciente, racismo é pra demente. Razão original, bem aqui na sua frente. No meu tempo de pivete, era só não tinha scratch. Lembrança muito boa, a gente não esquece. Ligado em James Brown, me criei no meio black hip hop. Semente começou, bola de neve. DJs, b-boys, grafiteiros, MCs. Aqui a banca é nossa, eu tô muito feliz. Se o mano quer chegar, será sempre bem chegado. Chaveque é pra quem tem, olha a mina do seu lado. Unidos na verdade, de verdade, pode crer, compadre. Hip hop cresceu, consciência coletiva valoriza a autoestima. Aqui vai a resposta do que aconteceu. Eu quero ouvir, preste atenção, hip hop está aqui. Preste atenção, hip hop está aqui. Preste atenção, hip hop está aqui. Preste atenção, hip hop está aqui. Agora que tô vendo todo mundo vibrando, cantando, agitando, que legal, rap nacional. E você vai me entender, razão original sempre diz, não duvide de você. No vinil faz scratch, DJ prevalece, b-boy acha legal, já começa a passar mal. Grafite na cidade deixa belo que não é. Rap é nosso som, então qual é que é? Não ser discriminado, se for, eles que estão errados. Onde for, terá que ser respeitado, então se liga na rima, mano e mina. É nós na fita. H-I-P, H-O-P. Leia, estude, cê sabe o que fazer. H-I-P, H-O-P. Escute, meu amigo, o que isso quer dizer. H-I-P, H-O-P. Leia, estude, cê sabe o que fazer. H-I-P, H-O-P. Escute, meu amigo, o que isso quer dizer. Isso quer dizer hip hop por aqui, valeu rapaziada. Agora eu quero ver todo mundo bem alto mesmo, nos últimos refrões desse som, que é pra arrepiar, hein? Vamos que vamos! Preste atenção, hip hop está aqui! Preste atenção, hip hop está aqui! Preste atenção, hip hop está aqui! Preste atenção, hip hop está aqui! Taíde! Assim como o hip hop era o nosso som. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui. Unidade A, certo? Xande, Frágil, tá? A cada um de vocês aí, os amigos que convidaram Bud X e Unidade A aqui. Valeu, Léo. Aquele abraço, mano, a todo o pessoal daqui que fizeram essa festa bonita. Muito obrigado mesmo. Agora é o seguinte, pra saber se vocês curtiram, eu quero ver se vocês vão vibrar mesmo, beleza? Eu vou dizer assim, ó. Aliás, antes, eu quero agradecer também a minha esposa, Rita. Uma salva de palmas pra ela aí que me auxilia, falou? Tem a maior paciência comigo, beleza? Esse show de hoje eu dedico a vocês e também ao meu filho, que hoje está fazendo aniversário, Paulo César. E Deus sempre ilumine o caminho de todos nós, beleza? Então vamos que vamos. E todo mundo que gosta da paz, diga ho! E todo mundo que gosta de rap, diga ho, yeah! Diga ho! Diga yeah, yeah! Diga ho! Yeah! Diga ho! Yeah! Isso aí, mano! Uma pá de mano, foi o que eu vi, cantando hip hop por aqui, diz aê! Uma pá de mina, foi o que eu vi, cantando hip hop por aqui, diz pra mim! Hip hip hop, hip hip hop, hip hip hip hip hip hop, hip hip hop, hip hip hop, hip hip hip hip hip hop por aqui, hip hop, hip hip hop, hip hip hip hip hip hop, hip hip hop, hip hip hop, hip hip hip hip hip hop pela paz!